Fecheiro 37, capítulo 22, A Cruz de Fogo. Os homens tinham partido. Jamie, Roger, o Sr. Kisholm e os filhos, os irmãos MacLeod. Todos desapareceram antes do amanhecer, sem deixar rasto, salvo os resquícios desarrumados de um pequeno almoço apressado e uma coleção de marcas de botas enlameadas na soleira da porta. Jamie mexia-se tão silenciosamente que era raro acordar quando saía da cama para se vestir no escuro antes do alvorecer. No entanto, ele inclinava-se para me dar um beijo de despedida, murmurando-me rapidamente uma palavra carinhosa ao ouvido e deixando-me levar o seu cheiro e toque para os meus sonhos. Mas ele não me acordara esta manhã. Essa tarefa fora deixada a cargo da prole Kisholm e MacLeod, alguns dos quais travaram uma barulhenta batalha, mesmo debaixo da minha janela, logo após a aurora. Acordei de repente meio estremunhada com a gritaria. As minhas mãos automaticamente procuraram a esponja e o oxigênio, a seringa e o álcool, visões da emergência de um hospital muito vívidas à minha volta. Foi quando inspirei fundo e senti o cheiro de madeira queimada e não de etanol. Abanei a cabeça, pestanejando, diante da visão de uma colcha azul e amarela, a tranquilizadora fila de roupas penduradas nos seus ganchos e o fluxo da luz pálida e límpida que entrava pelas persianas parcialmente abertas. Lar, doce lar. Eu estava em casa, em Ridge. Uma porta abriu-se com uma forte pancada no andar térreo e o tumulto extinguiu-se abruptamente, sucedido por um barulho de crianças em fuga e acompanhado de risadinhas abafadas. Soou a voz da senhora Bug, perversamente satisfeita de ter posto os malandrecos a milhas. A porta fechou-se e os baques de madeira e o retinir de metais do andar de baixo anunciaram o começo das atividades do dia. Quando desci, alguns momentos depois, encontrei a boa senhora simultaneamente empenhada a torrar pão, a coar café, a fazer papas de aveia e a queixar-se, enquanto limpava os restos deixados pelos homens. Não por causa da desordem, o que mais se podia esperar dos homens, mas pelo facto de Jamie não a ter acordado para que ela lhes providenciasse um pequeno almoço decente. Como é que ele vai conseguir passar o dia? Perguntou ela, brandindo um garfo de grelhados, com ar de reprovação. Um homem grande e forte como ele, lá fora, sem nada para forrar o estômago, além de umas sopinhas de leite com pão duro. Lançando um olhar turvo para a variedade de migalhas e louça suja, pareceu-me que o senhor da casa e os seus companheiros tinham provavelmente dado conta de pelo menos duas dúzias de queques de milho e de um pão inteiro, acompanhados de mais ou menos meio quilo de manteiga fresca, um jarro de mel, uma tigela de passas e todo o produto da primeira ordenha. Acho que ele não vai passar fome, murmurei, agarrando uma migalha com o dedo indicador molhado. O café está pronto? As crianças, Kisholm e MacLeod, as mais velhas, geralmente dormiam junto à lareira da cozinha à noite, enroladas em trapos ou cobertores. Já se tinham levantado e saído, as suas cobertas empilhadas atrás do banco. À medida que o cheiro da comida começou a vaguear pela casa, começou-se a ouvir um murmurinho pelas paredes e pelas escadas abaixo, enquanto as mulheres se vestiam e tratavam dos bebés de colo e das crianças mais pequenas. Vários rostos pequenos começaram a aparecer lá de fora, espreitando com fome pela porta da cozinha. Já lavaram essas patinhas imundas, meus traquinas? Perguntou a senhora Bug ao vê-los. Brandiu uma colher de pau para os bancos ao longo da mesa. Se já lavaram, entrem e sentem-se. Não se esqueçam de limpar os pés sujos de lama antes de entrarem. Em poucos minutos, os bancos compridos e os banquinhos estavam ocupados. A senhora Kisholm, a senhora MacLeod e a senhora Aberfeldy bocejavam e pestanejavam no meio dos filhos, fazendo meneios de cabeça e dando-me os bons dias, a mim e às outras, arrumando um lenço de cabeça aqui e uma fralda de camisa acolá, usando um pulgar molhado de cuspo para baixar os cabelos intomáveis da cabeça de um miúdo ou limpar uma mancha de sujidade do rosto de uma menina, confrontada com uma dúzia de bocas abertas para alimentar, a senhora Bug estava no seu elemento, saltitando de um lado para o outro, entre a lareira e a mesa. Observando-a nesta sua azáfama, pensei que ela deveria ter sido um chapim noutra vida. Viu o Jamie partir? Perguntei. Quando ela parou momentaneamente para voltar a encher todas as canecas de café com uma enorme salsicha crua na outra mão. Não, não vi. Ela abanou a cabeça imaculadamente branca no seu lenço. Não sei de nada. Ouvi o meu mais velho a levantar-se e a mexer-se antes do amanhecer. Mas pensei que ele só tinha ido à latrina, pois não gosta de me incomodar com o barulho do penico. Mas ele não voltou e quando eu acordei já todos tinham ido embora. Ah, para com isso! Apercebendo-se de um movimento pelo canto do olho, ela deu um piparote ao de leve com a sua salsicha na cabeça de um miúdo MacLeod de 6 anos, fazendo-o retirar rapidamente os dedinhos do pote de compota. Talvez tenham ido caçar, sugeriu timidamente a senhora Aberfeldy, dando colheradas de papas de aveia à menina sentada ao seu colo. Com apenas 19 anos, ela quase não se pronunciava, envergonhada perante as mulheres mais velhas. É bom que estejam a caçar na propriedade e a arranjar madeira para as casas, disse a senhora MacLeod, colocando um bebê ao ombro e dando-lhe palmadinhas nas costas. Afastou do rosto uma madeixa de cabelo grisalho e brindou-me com um sorriso amargo. Não tem a ver com a sua hospitalidade, senhora Fraser, mas eu preferia não ter de passar o inverno sob o seu teto. Gordy, deixa as tranças da tua irmã em paz, ou vais-te arrepender. Ainda não estando no meu melhor estado de espírito, tão cedo, naquela manhã, sorri e murmurei algo educadamente incompreensível. Eu também preferia não ter 5 ou 10 pessoas a mais em minha casa durante todo o inverno, mas não tinha a certeza se isso poderia ser evitado. A carta do governador fora bem explícita. Todos os homens em boa forma física no interior deveriam ser convocados para formar tropas de milícia e apresentar-se em Salisbury até meados de dezembro. Isso deixava muito pouco tempo para construir casas. Mesmo assim, eu esperava que Jamie tivesse algum plano para aliviar o congestionamento. Adso, o gatinho, praticamente estabelecer a residência num armário no meu consultório. E o cenário na cozinha estava a assumir rapidamente a sua habitual semelhança diária a uma das pinturas de Hieronymus Bosch. Pelo menos a cozinha perdera o frio do início da manhã, com tantos corpos ali amontoados, e agora estava confortavelmente quente e barulhenta. No entanto, com toda a aglomeração e movimento, somente após alguns momentos é que eu percebi a presença de 4 jovens mães na cozinha, em vez de 3. De onde é que tu saíste? Perguntei espantada ao ver a minha filha com o cabelo desgrenhado, enrolada num cobertor, numa ponta do longo banco. Brianna pestanejou sonolentamente e ajeitou a posição de Jamie, que mamava com uma concentração imperturbável, alheio à balbúrdia à sua volta. Os Müller apareceram a meio da noite e bateram à nossa porta, disse ela a bocejar. São 8. Eles praticamente não falam inglês, mas eu acho que o pá os mandou chamar. Ai, sim? Estendi a mão para pegar numa fatia de bolo de passas, por pouco perdendo a vez, para um jovenzinho Kisholm. Eles ainda estão lá? Obrigada, mamã. Ela estendeu a mão para agarrar no pedacinho de bolo que eu lhe ofereci. Sim, o pá foi lá e tirou o Roger da cama quando ainda estava escuro. Mas parece que ele não precisava ainda dos mulas. Depois do Roger sair, um mular velho e enorme levantou-se do chão e disse: Bita, medel! E deitou-se ao meu lado. Um leve rubor subiu-lhe às faces. Assim, achei melhor levantar-me e vir para aqui. Ah! Exclamei, reprimindo um sorriso. Esse deve ser Gerhard. Eminentemente prático. O velho fazendeiro. Não veria razão para estender os velhos ossos nas tábuas do soalho, se havia espaço disponível numa cama. Creio que sim, disse ela indistintamente, com a boca cheia de bolo. Acho que ele é inofensivo. Mas mesmo assim... Bem, ele não seria nenhum perigo para ti, concordei. Gerhard Müller era o patriarca de uma enorme família alemã que vivia entre Rides e o acampamento Morávio, em Salem. Devia ter quase 80 anos, mas não era, de modo algum, inofensivo. Mastiguei devagar, lembrando-me de como Jamie me descrevera os escalpos pregados na porta do celeiro de Gerhard, escalpos de mulheres, longos cabelos negros e sedosos, as pontas a esvoaçar ao vento. Como coisas vivas, dissera ele, o rosto perturbado com a lembrança, como pássaros pregados na madeira. E o escalpe branco que Gerhard me trouxera, envolvido em linho, e salpicado de sangue, não, não inofensivo. Engoli o bolo parecendo seco na minha garganta. Inofensivos ou não, devem estar com fome, disse a senhora Kisholm, muito prática. Inclinou-se e pegou numa boneca de palha de milho, numa fralda molhada e numa criança que mal gatinhava, conseguindo de algum modo deixar uma das mãos livres para segurar no seu café. É melhor mandar esta canalha embora, antes que os alemães sintam o cheiro da comida e venham cá bater à porta. Restou alguma coisa para lhes oferecer? Perguntei eu, preocupada, tentando lembrar-me de quantos presuntos restavam na casa de defumação. Após 2 semanas de hospitalidade, as nossas provisões diminuíam a uma velocidade alarmante. Claro que há, disse a senhora Bug, energicamente, fatiando salsichas e atirando as fatias para a chapa fumegante. Deixe-me só terminar isto e poderás chamá-los para o pequeno almoço. Tu, Amuirnin, deu uma pancadinha na cabeça de uma menina de uns 8 anos com a sua espátula. Corre até ao celeiro e traz-me um avental cheio de batatas. Os alemães gostam de batatas. Quando finalmente terminei as minhas papas de aveia e comecei a juntar as tigelas para lavar, a senhora Bug, de vassoura na mão, varria as crianças e os restos de comida pela porta dos fundos com uma eficiência sem misericórdia, enquanto dava uma lista de ordens a Lizzie e à senhora Eberfeld. Ruth, esse era o seu nome, que pareciam ter sido requisitadas à força como ajudantes de cozinha. Posso ajudar? Comecei a dizer um pouco debilmente. Mas a senhora Bug abanou a cabeça e fez alguns movimentos com a vassoura, enxotando-me dali para fora. Nem pense nisso, senhora Fraser, disse ela. Tenho a certeza de que a senhora tem mais o que fazer. E, ora, vamos, vocês aí. Não vão entrar na minha bela e limpa cozinha com essas botas imundas. Lá para fora. Lá para fora e limpem bem as botas antes de pensarem em colocar o pé aqui dentro. Gerhard Müller, seguido dos filhos e sobrinhos, estava especado na soleira da porta, envergonhado. A senhora Bug, sem se deixar intimidar pelo facto de ele ser mais alto do que ela, uns 30 centímetros, e não falar inglês, fez uma cara feia e bateu-lhe ferozmente nas botas com a vassoura. Acenei aos Müller, cumprimentando-os. Depois, aproveitei a oportunidade de fuga e saí dali rapidamente. Procurando evitar a multidão em casa, Lavei-me no poço lá fora. Depois fui aos telheiros e atarefei-me a fazer o inventário. A situação não era tão má como eu temera. Tínhamos o suficiente, com uma gestão cuidada, para durar o inverno inteiro. Embora me tivesse apercebido de que a mão esbanjadora da senhora Bug teria de ser um pouco contida. Além de 6 presuntos, na casa de defumação, havia 4 ilhargas de toucinho e metade de outra, além de umas costelas de carne de veado seca e metade de uma carcaça relativamente recente. Olhando para cima, eu conseguia ver as vigas baixas do telhado, pretas de fuligem e apinhadas de braçadas de peixe seco, defumado, escalado e amarrado firmemente em maços, como pétalas de flores grandes e feias. Também havia 10 barris de peixe salgado e 4 de carne de porco salgada, um panelo de barro de banha de porco, um mais pequeno de tiras de toucinho, outro de cabeça de porco cozinhada e temperada. Eu tinha as minhas dúvidas quanto a esta. Fizera de acordo com as instruções de uma das mulheres mulas, traduzidas por Jamie, mas nunca virei este tipo de carnes frias e não tinha a certeza se aquela era a aparência que deveria ter. Levantei a tampa e cheirei-a atentamente, mas o cheiro era bom, ligeiramente condimentado com alho e pimenta em grão e sem qualquer odor de putrefação. Talvez não morrêssemos de envenenamento por ptomaína, embora eu tivesse em mente convidar Gerhard Müller para experimentar primeiro. Como pode permitir o velho demónio em sua casa? Perguntara Marsali. Quando Gerhard e um dos seus filhos vieram a Reeds alguns meses atrás, Fergus tinha-lhe contado a história das mulheres índias e via os alemães com horrorizada repugnância. O que é que tu querias que eu fizesse? Perguntara Jamie como resposta, com a colher suspensa a meio caminho da boca. Matar os Müller todos? Porque se eu matasse o Gerhard, teria de fazer o mesmo com o resto do bando. E pregar os cabelos deles no meu celeiro? A sua boca torceu-se um pouco. Acho que a vaca iria parar de dar leite. Eu, certamente, iria parar de a ordenhar. A testa de Marsali enrugou-se, mas ela não era do tipo que se deixasse abater facilmente com uma piada. Isso talvez não, disse ela, mas recebê-los em sua casa e tratá-los como amigos? Ela olhou de Jamie para mim, franzindo o sobrolho. As mulheres que ele matou eram suas amigas, não eram? Troquei um olhar com Jamie e encolhi os ombros. Ele fez uma pausa por um momento, assimilando os seus pensamentos, enquanto mexia a sopa devagar. Em seguida, largou a colher e olhou para ela. O Gerhard fez uma coisa medonha, disse ele, simplesmente. Mas para ele foi uma questão de vingança. Pelo seu modo de pensar, ele não poderia ter agido de outra maneira. Iria tirar alguma satisfação, vingando-me dele? Não, disse Fergus com firmeza. Colocou a mão no braço de Marsali, pondo um ponto final no que quer que ela pudesse dizer a seguir. Esboçou-lhe um grande sorriso. Claro, os franceses não acreditam em vingança. Bem, talvez alguns franceses, murmurei, pensando no Conde Saint-Germain. Mas Marsali não se deixou dissuadir tão facilmente. Disse ela. O que você quer dizer é que elas não eram suas, não é? Vendo a sobrancelha de Jamie erguer-se de espanto, ela insistiu no argumento. As mulheres que ele matou. Mas e se fossem da sua família? Se tivessem sido eu, a Lizzie e a Brianna, por exemplo? Essa é justamente a questão, disse Jamie, sem se alterar. A família era de Gerhard. Levantou-se da mesa, empurrando o banco para trás, deixando metade da sopa na tigela. Já terminaste, Fergus? Fergus arqueou uma sobrancelha lustrosa para ele, pegou na tigela e virou-a de uma vez só, A maçã de Adão a subir e a descer no seu longo pescoço moreno. Ui, disse ele, limpando a boca à manga da camisa. Levantou-se e acariciou o cabelo de Marsali. Depois tirou-lhe um fio do cabelo cor de palha, que se libertara do lenço de cabeça. Não te preocupes, Chéri. Apesar de eu não acreditar em vingança, se alguém vier atrás do teu cabelo, prometo que farei uma bolsa de tabaco com o escroto dele. O teu pai com certeza vai amarrar as meias com as tripas de facínora. Marsali soltou um pequeno pff de bem-humorada irritação e deu-lhe uma palmadinha na mão e nada mais foi dito sobre Gerhard Müller. Levantei o pesado panelo de barro de cabeça de porco temperada e cozinhada e coloquei-o junto à porta do barracão de defumação para não me esquecer dele quando voltasse para casa. Questionei-me se o Frederick, o filho de Gerhard, teria vindo com ele. Provavelmente. O rapaz tinha menos de 20 anos. Não estava numa idade em que gostava de ficar fora de qualquer coisa que prometesse emoção. Foram a jovem mulher de Frederick, Petronella, e o seu bebê, que tinham morrido de sarampo. Embora Gerhard tivesse pensado que a infecção fora uma maldição lançada deliberadamente à sua família pelos Tuscarora, já teria Frederick encontrado outra mulher? Questionei-me. Muito provavelmente. Embora, se não, havia duas jovens adolescentes entre os novos arrendatários. Talvez os planos de Jamie envolvessem encontrar rapidamente maridos para elas. E ainda havia Lizzie. O armazém do milho estava cheio a mais de 3/4. Embora houvesse quantidades preocupantes de fezes de ratos no terreno no exterior, Adso estava a crescer rapidamente, mas talvez não tanto quanto necessário. Ele era do tamanho aproximado de uma ratazana de porte médio. As reservas de farinha de trigo estavam um pouco baixas. Tínhamos apenas 8 sacas. No entanto, devia haver mais no moinho. Tinha de perguntar a Jamie. Sacas de arroz e feijão seco, alqueires de castanhas, bolotas e nozes, montanhas de abóboras secas, sacas de serapilheira de farinha de aveia e farinha de milho e litros de cidra e vinagre de cidra. Um panelo de barro de manteiga salgada, outro de manteiga fresca e um cesto de queijos de cabra redondos, pelos quais eu havia trocado mais de um alqueire de amoras pretas e outros de groselhas. O resto dos frutos silvestres tinha sido cuidadosamente desidratado, juntamente com as uvas silvestres, ou transformado em conservas ou compotas, e estava atualmente escondido na despensa, a salvo, esperava eu, de roubos infantis. O mel. Fiz uma pausa, comprimindo os lábios. Eu tinha quase 20 galões de mel purificado e 4 grandes jarras de cerâmica de favos de mel, tirados das minhas colmeias e à espera de serem transformados em velas de cera de abelha. Estava tudo guardado na caverna fechada, que servia de estábulo, para manter a salvo dos ursos. Mas não estava a salvo das crianças que tinham sido incumbidas de alimentar as vacas e os porcos no estábulo. Eu ainda não tinha visto nenhuma cara ou dedos pegajosos que denunciassem a invasão, mas era melhor tomar algumas medidas de prevenção. Entre carne, cereais e laticínios, parecia que ninguém iria passar fome neste inverno. A minha preocupação agora era a ameaça menor, mas mesmo assim importante, de deficiência de vitaminas. Olhei para o bosque de castanheiros, os galhos agora completamente desfolhados. Ainda faltavam uns bons 4 meses, até vermos algumas verduras frescas, apesar de eu ter muitos nabos e repolhos ainda no solo. O porão de armazenagem de tubérculos estava bem apinhado, inebriante com o cheiro terroso das batatas, o odor pungente das cebolas e dos alhos e o aroma suave dos nabos. havia dois grandes tonéis de maçãs ao fundo e as pegadas de vários pares de pés infantis iam até eles. Observei. Olhei para cima. Enormes cachos de uvas, moscadíneas, tinham sido pendurados das traves para secarem em passas. Ainda estavam lá. Mas os cachos mais baixos, de mais fácil alcance, haviam-se transformado em buquês de hastes vazias. Provavelmente não teria de me preocupar com ataques de escorbuto. Vagueei à volta da casa, tentando calcular que quantidade de provisões deveria Jamie e a sua milícia levar e que quantidade deveria ficar para alimentar as mulheres e as crianças. Impossível dizer. Isso dependeria em parte de quantos homens ele conseguiria reunir e do que trariam consigo. No entanto, ele fora nomeado coronel. A responsabilidade de alimentar os homens do seu regimento seria principalmente dele, com reembolso. Se alguma vez viesse a ter, a ser pago mais tarde por afetação de verbas da Assembleia. Desejei ardentemente, não pela primeira vez, saber mais. Por quanto mais tempo a Assembleia continuaria a ser um organismo funcional? Brianna estava fora de casa, junto ao poço, a andar de um lado para o outro com um olhar pensativo, com o sobreolho franzido. Canos, disse ela sem preliminares. As pessoas constroem canos de metal agora. Os romanos faziam-no, mas eu vi-os em Paris e em Edimburgo. Eram usados para capturar a água da chuva dos telhados, informei. Portanto, existem. Mas não estou certa de ter visto algum nas colónias. Se houver, devem ser terrivelmente caros. Tirando as coisas mais simples, como ferraduras de cavalos, todas as ferragens tinham de ser importadas da Grã-Bretanha, assim como todos os demais artefactos de metal, como cobre, latão e chumbo. Ao menos eles saberão o que é. Ela semicerrou os olhos, calculando a inclinação do terreno entre o poço e a casa. Depois abanou a cabeça e suspirou. Posso fazer uma bomba, acho eu, mas conseguir levar água para dentro de casa é outra história.